Não quero outra boca, só você me leva pro céu. Você mora no meu coração e não paga aluguel. Os toques pra beber a Maria. Relacionamento a dois é esse mar de rosas. Depois da briga eu durmo no sofá e a nossa cama chora. E que a gente se ama é fato. Se for pra brigar, vamos brigar no quarto. Você pode rasgar minha roupa, judia de mim no colchão, mas de você eu não largo não. Você me leva pro céu. Você mora no meu coração e não paga aluguel. Não quero outra boca. Só você me leva pro céu. Você mora no meu coração e não paga aluguel. É pra beber. Você pode rasgar minha roupa, judia de mim no colchão, mas de você eu não largo não. Não quero outra.